Thank you. Então vai novinha. Bye.

days. Yeah, me too. Yeah, let's bring it back. Remember when we used to go out to the clubs? The feeling was right. The music was special. Yeah. eternal silence of the sea. I'm breathing, alive. Where are you now? Yeah. pensar. Fuck it, break, en reggaeton. Mismo que no quieras, se va a lanzar. Se liga en este son, que a galera va a inspirar. Va a Inofía, va a Coroa, quiero ver todo el mundo, va a cansar. Ponga talita, bella, un DJ toca. Pasa mao, va a llegar una baile, incluso no para. Welcome to DJ. Olha, você sente quando ele toca, mexe com a gente. E na balada que eu danço, e todo mundo agora bate na palma da mão. E aí chegou, e aí chegou, e aí chegou, e aí chegou, e aí chegou, e aí chegou, e aí chegou, e aí chegou. DJ, no party now. DJ, no party now. DJ, no party now. Hey, DJ, no party now. DJ, no party now. DJ, no party now. Que a festa aqui não pare. Que a festa aqui não pare. Quando ele toca, mexe com a gente. E na balada que eu danço, e todo mundo agora bate na palma da mão. E aí chegou, e aí chegou, e aí chegou, e aí chegou, e aí chegou, e aí chegou, e aí chegou, e aí chegou. DJ, no party now. DJ, no party now. DJ, no party now. 4 horas da manhã e a festa tá bombando. Todo mundo com a mão pra cima, vem dançando. Cadê o DJ? Cadê o DJ? Que a festa aqui não pare. Que a festa aqui não pare. DJ. Move, hey, bye. Ladies and gentlemen, please welcome DJ Aaron SC on the mix. We'll be right back. nothing else people have ever known. Feel the passion. We'll be right back. I am your DJ, King B. Let's drink it! Let's do it! Oh yeah, let's drink it! Let's do it! Now the boys! Let's drink it! Let's do it! Now the girls! Let's drink it! Let's do it! Okay, who wants another cocktail? All right! Remember, more drinks, more party! Here we go! 1, 2, 1, 2, 3, go! Yeah.